Brasil em crise e ninguém foca. Todo mundo concentrado na Copa. Corrupção e muita sujeira. Não cabe tudo na lixeira. Disfarçou com o futebol. O país ficou em caos, em maus lençol. Não tampa o sol com a peneira. Abarrotou nossa bandeira. 28 terminal 9 fechado. Por causa da greve, trânsito congestionado. Do começo até o final, interditou a marginal. É mal, no país do carnaval. Na era digital, ainda existe barraco de pau. Põe mais lenha no fogo. Brasil não está com clima de jogo. Saúde pública morreu, perdeu o fôlego. De quem é a culpa, minha ou sua? Quem apanha não aceita desculpa. De quem é a culpa, minha ou sua? Quem apanha não aceita desculpa. De quem é a culpa, minha ou sua? Quem apanha não aceita desculpa. De quem é a culpa, minha ou sua? Quem apanha não aceita desculpa. De quem é a culpa, minha ou sua? Quem apanha não aceita desculpa. Vou à luta contra a ditadura. Mentira ninguém atura. Chega de promessas falcatrua. Compartilha no Facebook, homem escrua. Eu só falo a verdade, nua e crua. Bate o martelo, juíza eu confesso. Meu coração é verde e amarelo. Tumulto no metrô e muita confusão. Tudo causado pela greve do busão. Salário satisfatório, um cargo bom. Só é dado pra quem fez curso e tem profissão. Trabalha a vida toda e morre sem teto. Sem aposentadoria, maioria analfabeto. Basta olhar direto no rosto. O sofrimento fica na face exposto. A cidade acordou, saiu do coma. Pega o estádio de futebol e coma. De quem é a culpa, minha ou sua? Quem apanha não aceita desculpa. De quem é a culpa, minha ou sua? Quem apanha não aceita desculpa. De quem é a culpa, minha ou sua? Quem apanha não aceita desculpa. De quem é a culpa, minha ou sua? Quem apanha não aceita desculpa. Quem mata mais que a ditadura? O desemprego, a dengue ou a vida dura? Com a Copa o emprego aumenta, mas a infração ninguém comenta. Político corrupto não vai me calar, nem muito menos atentado militar. Governador manda soltar os papagaio, mas nessa armadilha eu não caio. Desafio meu peito, a própria morte. Quando a polícia não mata, bate forte. Vou comemorar o Hexa, vivendo uma situação tão complexa. O país está indo a caminho da ruína. Não tem rei, não tem heroína. Pode criticar meu pensamento. Casa própria, emprego, povo vive ao relento. De quem é a culpa, minha ou sua? Quem apanha não aceita desculpa. De quem é a culpa, minha ou sua? Quem apanha não aceita desculpa. De quem é a culpa, minha ou sua? Quem apanha não aceita desculpa. De quem é a culpa, minha ou sua? Quem apanha não aceita desculpa.